Rio Uísque, Juliette Índia, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 03. Autorizado. Juliette Índia, certificado. Informando o término de remoto para o pátio de reboque. Que Juliette ainda sente do término do reboque. Salvador, Lampjet Whisky, Juliet Fox. Prossiga. Monitor Salvador, o Webjet Whisky Juliet Fox solicita autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 3, posição 1, desculpa. Pátio 3, posição 1, autorizado. Pátio 1, posição 1. Autorizado. Ciente, grato, Juliet Fox. Salvador, o Juliet Fox solicita informação de ingresso no Pátio 1. Autorizado, prosseguir até o Pátio 1. Grato, Juliet Fox. Aeronave Salvador, Juliette Fox, se finaliza reboque da aeronave no pátio 1, no posição 1, livrando frequência grata, bom dia. Juliette Fox, gente.